102 Rádio City. No ar, mais um campeão de audiência. Programa Livre. 102 apresenta. Vai, gordão! Boa tarde, ouvinte da 102. Está começando agora o seu Rebu. Um cadinho mais atrasado que o normal, eu diria. Você perdeu o ônibus hoje? Não, é, mas é que eu fiquei comendo um pouco a mais, eu acho, né? Ao invés de uma porção de pão de queijo, eu pedi tudo que tinha no café, não é verdade? Enfim, seja bem-vindo ao Rebu desta quarta-feira, dia 18 de março de 2015. Boa tarde, Flávio Santana. Boa tarde, garoto de Chaqueca. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Ontem eu dei a sorte do dia, né? Que bom que você não é a Dilma. A sorte do dia hoje é... Que sorte que você não é Eike Batista. Porque, veja só, ele deu uma entrevista ao jornal Valor Econômico e deu a seguinte declaração. Ó, coisa como tá bom, olha só. Provavelmente, hoje, estou, em termos líquidos, com patrimônio negativo de US$1 bilhão. Quer dizer, tá melhor que a Petrobras ainda, né? Eike Batista tá devendo US$1 bilhão. E você acha que tá devendo muito pro banco? Sabe o que ele falou? I'll be back. Pior que é mesmo. Poxa vida. Dia 18 de março, hoje, nos Estados Unidos, é o Dia Nacional do Biodiesel. Ó, que importante isso, hein? E na Nigéria, Dia das Mães. Caso você, ouvinte, seja filho de uma nigeriana, liga agora e fala: mãe, eu te amo, é seu dia, né? Vai que tem alguém aqui, né, que tá assim nesse nível. Ai, aqui é importante, Flávio Santana, ontem o Rafael saiu do Big Brother. Você viu, que triste isso. O Rafael saiu do Big Brother e ele declarou. Quem? Rafael foi eliminado do Big Brother ontem e logo ao sair ele declarou: eu errei ao ter transado com Thalita sem camisinha. Caramba. É verdade, eu acho que ele errou ao nascer. Os pais erraram ao transar sem camisinha. Ele não deveria ter vindo ao mundo. Aliás, vem do BBB, eu sou muito mais favorável ao aborto agora, sabe, Flávio Santana? Porque olha, tá difícil, não salva um, né? Não sei como você consegue assistir esse programa, Flavinho. Rafael, você torcia por ele? Assisto, cara. Tem gente que assiste o programa da Sabrina Sato. Eu assisto o Big Brother. Sabrina Sato tá um traço, cara, de audiência. É um jogo ridículo. E a gente gosta de ver essas coisas de vez em quando pra ficar sem pensar em nada. É, mas o problema não é ficar sem pensar em nada. Você tem gente, né? que ouve o Rebu. Tem gente que vê o Big Brother. Mas o Rebu é um cult, garoto Chaque. É um cult. Oh, rapaz, fala em cult. Escuta, fala em cult. Pera aí. Agora chegou a hora da bronca. Ontem alguém brincou aqui. Não fui eu. Não, peraí. Ontem alguém brincou, a gente estava falando de judeu, tá? Que os árabes, o judeu, o turco e tal, é muito mão de vaca. E tava fazendo uma brincadeira aqui. Imagina. E o nosso amigo Medrado, nosso ouvinte, nosso amigo, já participou aqui, ele ficou chateado e ele não entendeu direitinho. Falou que você falou que judeu não dá nada pra ninguém. Poxa, minhas desculpas, Medrado. Na verdade, eu não falava de judeu, eu falava do Luciano Huck, que por azar ele é judeu. Eu odeio o Luciano Huck, nada contra os judeus. O Medrado, ele postou que a gente não pode falar isso, tal, que o programa falou besteira, que um ouvinte falou, que um apresentador falou besteira, mas o apresentador aqui já está se retratando, Medrado, e você está convidado para vir dar uma aula de judaísmo aqui pra gente, tá? Perfeito. Boa, minhas sinceras desculpas, foi uma piada, eu sou comediante, eu fiz uma piada com o Luciano Huck. Não, mas o Medrado é judeu? Não. Eu não sei se ele é judeu, mas ele falou sobre o judaísmo e tal, e como a gente não desconhece, a única coisa que eu lembro dos judeus, assim, é... Não, eu acho que ele tem que vir dar uma aula de judaísmo pra gente. Perfeito. Né? Desde a época que os judeus mandaram sacrificar Jesus Cristo, botar na cruz, até os dias de hoje. Perfeito, né? Perfeito. Eu acho. Não é verdade? Exatamente. Judeus, da crucificação de Jesus Cristo até os dias de hoje. O Medrado está convidado aqui para vir... Para dar uma aula. Para dar uma aula de judaísmo. Boa. Perfeito. E minhas desculpas, realmente não lembro a piada. Eu lembro que eu falava do Luciano Huck e da camiseta que ele tinha lançado. O Vem em Mim Que Eu Tô Facinho, não era? Que ele lançou para crianças. Para crianças. Enfim. E aí, em cima disso, a gente fez a piada. Exatamente. Mas desculpa, nada contra o povo judeu. Pelo contrário, pô. Eu até tenho no meu braço tatuado uma frase em aramaico, imagina. Olha, que bacana. Sensacional. Bom, e aproveitando esse tom triste do Rebu... Não, mas tem uma coisa alegre. Opa, então por favor, tem uma coisa vamos para alegre, depois eu volto pro tom triste. Essa é excelente. Amanhã, presta atenção, Medrado, presta atenção nisso. Amanhã é dia dos anjos. Amanhã é o dia que os 72 anjos se reúnem, tá? Então, se você tem um pedido para fazer... Então você... Puta, telefone maldito. Mas já? Então. Volta nos Anjos. Volta nos Anjos. Problema. Então amanhã é o dia dos 72 anjos, vão se reunir. Então você que tem algum pedido para fazer, você tem que rezar um Pai Nosso. Logo cedo, acorda de manhã, reza um Pai Nosso, antes do telefone tocar, que você já estressa, né? Reza um Pai Nosso e faz seu pedido. Que amanhã, dia 19 de março, é dia que os 72 anjos vão estar reunidos para te atender. Olha que interessante, eu não sabia disso, Flávio Santana. Ele fala em 72 anjos. Isso. E os caras que explodem falam em 72 virgens. Foca, o que você quer primeiro. As virgens ou os anjos, né? Prefiro os anjos que não obrigam a gente a explodir, não é verdade? Outro mundo. Mas voltando ao tom fúnebre, é com grande pesar que eu trago essa notícia. A banda Restart anunciou que para agora, após 7 anos de carreira, para pensar em tudo. Muito chateado, Restart agora virou Game Over, né? Eles declararam isso hoje. Eles, ó, a nota do Pelanza, porque eles têm nomes bacanas, né? É Pelanza, Peludo, Coba e Thomas. Esse Thomas deve ser muito excluído, né? Porque ele tem um nome normal perto da galerinha aqui. O Pelanza, ele declarou assim, ó: precisamos respirar, descansar, pensar em tudo. Vivemos muito nesses 7 anos. E como quem volta cansado de uma longa viagem, a gente só quer dar um cochilo, uma esticada no corpo, dormir. Meu pedido, durmam pra sempre, não voltem. Entrem em coma musical, Restart, por favor. Mas a molecada é gente boa, eu conheci esses coloridos, meninos, né? Coloridos são gente boa, é verdade. Já fiz essa piada aqui. É uma mistura de Tetris, né? Com Power Ranger. Mas que tem eles coisa pior, virar, né? Virar o arco-íris, esse é o objetivo. MC, dele. MC Gui, ah, MC, tem coisa pior, né? Sabe o que eu vejo? Se é que dá pra ver alguma coisa, o que eu vejo de vantagem no Restart? O que eles fazem é um rockzinho bem infantil. Sim. Mas é rock. E aí a molecadinha acaba sabendo e gostando de ver uma banda com guitarra, bateria, baixo e tal. Não é nada inventado. Não é uma boy band. É uma banda que toca. Eles tocam de verdade, ao vivo. É pior o sertanojo, né? Então, não, tem um maldito pior é o mal, que surgiu agora. Não, tem um pior. É o sertagospel. Não, é um do Arrocha que eu já falei pra ele, já coloquei no meu Facebook. Malta? Não, eu não aguento quando os caras falam que esse malta é rock, bicho. Pra mim, esse é um sertanejo muito do chinfrinho. Os caras falam que cantam rock. Sertanejo gospel. Agora tem o Pablo do Arrocha. Pablo do Arrocha, que é da Sofrência. Isso. A Sofrência. Eu tô fazendo uma vaquinha pra arrumar um dinheiro pra ele fazer um show, uma turnê internacional, pra começar lá pela Indonésia. Mas você viu quanto ele tá ganhando de cachê mínimo por show? R$50 mil. Então, vai fazer um negócio show na Indonésia. Que é sofrível, cara. Sofrível. Sofrência. Impressionante. E daí da chateação que a gente quer capar. Titãs e quem tá procurando? Esse Pablo esgota. Caramba. Não é? É uma situação chateadíssima. Não gosto disso. Enfim, falando em música, eu separei aqui, tocarei ao longo dessa semana aqui no Rebu, o meu amigo, o Eden Rodrigues. Erasmo, ele é o cara que faz o MC Maloca, tá? Que é com paródias e tudo. Aqui. Não, muito pelo contrário, ele só faz paródias, ele se lançou assim e tal. E ele tem agora um trabalho com uma banda chamada Dívida Terminal, que é um negócio meio pé da Letícia, músicas divertidas. E eu separei uma dele aqui, dessa banda dele, chama Tranquilão, não existe CD ainda pra vender, nem nada disso, enfim. É um trabalho artístico que ele tá fazendo, dele com o irmão dele, mais um garoto de 17 anos que já é maestro, cara. E aí é uma das composições que chama Tranquilão, que é sobre aquela pessoa que gosta muito de curtir uma preguiça, sabe, Flávio Santana? Sabe aquela pessoa que acorda meio-dia? Sabe, Flávio Santana, olhou pra mim e não entendi. Não, fica vamos tocar. Vamos lá, solta aí pra ver o que os ouvintes vão achar. Novidade. O Rebu. Feijão tão cedo. Eu acordo e olho da janela as pessoas apressadas trabalhando, e não consigo entender, essa gente tá com pressa de quê? Tem coisa melhor que curtir a preguiça, ficar sem fazer nada é uma delícia. Eu tô tranquilão aqui na boa vida, estressado é você que me critica. Sento e jogo um PlayStation. mas eu paro rapidão. Tem muito botão e já tá doendo os meus dedos. Meu pai reclama, me dá um esporro, diz que eu não faço nada o dia todo. Mas pai, como assim? Olha aí, ontem eu fiz um miojo. Tem coisa melhor que curtir a preguiça, ficar sem fazer nada é uma delícia. Eu tô tranquilão aqui na boa vida, estressado é você que me critica. Tem coisa melhor que curtir a preguiça, ficar sem fazer nada é uma delícia. Eu tô tranquilão aqui na boa vida, estressado é você que me critica. Tem coisa melhor que curtir a preguiça, ficar sem fazer nada é uma delícia. Eu tô tranquilão aqui na boa vida, estressado é você que me critica. Tem coisa melhor que curtir a preguiça, ficar sem fazer nada é uma delícia. Eu tô tranquilão aqui na boa vida, estressado é você que me critica. Tem coisa melhor que curtir a preguiça, ficar sem fazer nada é uma delícia. Eu tô tranquilão aqui na boa vida, estressado é você que me critica. Continue ligado aqui, o Rebu. De segunda a quinta, coxinha em dobro. Dobro. Só no Box 30. Nhoque ao sugo, R$6,90. Box 30. Galeria de Moreira Gonzaga Santos. O FIES é um importante instrumento para ampliar o acesso ao ensino superior e já beneficia quase 2 milhões de brasileiros. Quem aderiu ao programa até 2014 pode ficar tranquilo. O sistema que vem sendo melhorado ao longo dos anos permanecerá aberto até 30 de abril e todos terão assegurado o aditamento de seus contratos. Além disso, o governo abriu novas vagas neste ano, priorizando cursos com qualidade. Assim, mais estudantes poderão se inscrever. Esse é um compromisso do governo. Uma pátria educadora se faz com mais acesso à educação. Ministério da Educação, Governo Federal. Estamos de volta com o Rebu. Eu tô falando pra vocês, agora a banana vai comer o macaco. Voltamos, Flávio Santana, que eu tinha aqui, que gostou da música. Fiquei emocionado, foi uma homenagem ao meu filho. É. Você achou que casou? Nossa. Assim, calhou? Nossa. Filho, que linda música que fizeram pra você. Uma banda ligada que conhece. Seu filhote. Faz miojo também, quando você briga? Você fala, você vai lá, pelo menos faz miojo ontem. Puta, nem miojo. Nem miojo. Falei pra minha mãe não ligar a panela de pressão tão cedo. Não, é meio-dia, pô, já acorda, né? Que é isso? Que isso, cara? É um retrato do jovem brasileiro, não é verdade? É. Bom, e falando em miojo, falando em comida boa, temos mais um Vale do Habib's aqui, Flávio Santana. Isso. Esse combo que tá um sucesso, é motivo de disputa nessa rádio aqui. Coxinha, só pros coxinha agora. Vai ser assim, então é isso mesmo. Olha só, Habib's tem aqui, são 4 combos que você tem pra escolher, tá? É, todos eles acompanham refrigerante e suco, mas tem aqui o que vem kibe, pastel, bibisfirra, double cheddar, chicken salad, beirute, enfim. Mas como é que a gente combinou de fazer o sorteio deste combo aqui hoje? É pelo WhatsApp, você tem que mandar a foto sua que você estava na manifestação pelo impeachment da Dilma desse último domingo. Mas tem que aparecer garoto você, chaqueca, tem que provar. Como disse o garoto chaqueca, é coxinha para os coxinhas. É, coxinha para os coxinhas. Perfeito, então você tem que mandar. Se você aqui é coxinha, vai ganhar coxinha. Perfeito. Você tem que mandar aqui pro nosso WhatsApp, que estava muito ali daqui na tela, a, né? Daqui a pouco a gente me dá o número. Mudou, né? Tudo aqui. Mudou, que bacana. É Windows novo? É Windows novo. Enfim, você vai mandar aqui pro nosso WhatsApp, então, uma foto sua na manifestação pelo impeachment da nossa comandanta, tá? Querendo, então, eu quero Habib's, ok? Então você manda a tag, eu quero Habib's, com uma foto sua presente nas manifestações pela saída derradeira de nossa comandanta, ok? Combinado? Isso. Fechadíssimo? Isso. Tá bom, tá ótimo. Olha só... Deixa a mulher trabalhar! Deixa a mulher trabalhar. Olha só como, às vezes, a gente não pode trocar a paixão pelo futebol pela paixão que a gente tem pela mulher. Olha o que aconteceu na Itália. Um torcedor deixou o jogo de futebol mais cedo e voltou pra casa e pegou a mulher com o outro na cama. Você vê, se não tivesse saído do jogo, nada teria acontecido, né? Mas o cara resolveu largar o time lá, aí foi embora. Pegou a mulher com o outro. É o futebol, né, gente? Você tem que... Não dá pra ter dois amores. Mulher é importante, é, mas o seu time tem que ser vital pra sua vida. Aliás, time que tá caótico, né? O nosso futebol tá feia a coisa. Todos os clubes estão com problemas, tá? Clubes atrasam salários dos jogadores e funcionários e devem milhões. Dos 12 principais clubes de Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, apenas 4 clubes estão em dia. Todos os outros, São Paulo, Santos, tá tudo complicado. E pro garoto que quer ficar feliz, tá? O clube que tá pior em situação financeira é o Corinthians Futebol Clube. Não diga. Olha só, não tá diga. Devendo até as caixas. E o que é mais absurdo, né? O Corinthians agora, ele já se manifestou o seguinte, ele ganhou de graça aquele estádio lá, né? Sim. Porque também não vai ter dinheiro para pagar e vai acabar ficando por isso mesmo. Sim. Mas ele falou que não vai deixar usar o estádio dele nas Olimpíadas, nas próximas Olimpíadas, se precisar, não vai utilizar. Por quê? Porque se tiver que investir um centavo, eles não concordam em investir. Ou seja, receberam de graça e não querem nada. Olha que interessante, que clube unido, né? Unido, jamais será vencido. Ganhou de graça, tá devendo, né? É. E o que é bacana aí pra você ficar feliz no seu Santos, tá conseguindo colocar a casa em ordem. Modesto Roma aí, com aquela objetividade, vamos assim dizer, complicada, mas está resolvendo, está colocando a casa em ordem, está conseguindo pagar os salários atrasados, há muitas pendências ainda, mas está fazendo um bom trabalho. Já o Corinthians realmente está devendo até salário de roupeiro. Aí é complicado, né? Quando a gente fala de dever o salário do jogador, não que eu entenda, mas dá para... Tudo bem, só é 300 mil. Mas se dever o salário para o roupeiro, é que a administração realmente está caótica. Não à toa, tem caído a audiência de modo extremo do nosso futebol brasileiro. Aliás, ontem jogou, né? Desgraça, né? Ontem o Corinthians jogou, nem sei. Eu sei que o Santos jogou, foi 1-0. Incrível. Teve jogo do Santos, eu não tava nem sabendo. Olha aí, você vê como o desinteresse que tá todo desinteresse total. No futebol. Não sei nem que horas que foi esse jogo. Também não sei, eu só sei que eu vi que foi 1-0, que foi um jogo foi 1-0. Complicado, mas o Santos ganhou. E olha só, o filme 50 Tons de Cinza... Ainda? É um filme mediano, ainda. Mas olha o que ele está rendendo de pérolas para a história do cinema. O filme realmente é mediano, é meio chatinho, mas olha o que aconteceu agora, semana passada. 50 Tons lá em Recife. Uma espectadora, ela tava assistindo o filme e de repente, quando tinha queca, ela flagrou o marido presente na mesma sessão, duas fileiras abaixo, com uma amante. E ela saiu na mão com o marido e com a amante. Isso lá no Recife, numa sala de cinema, se estapeando, ela batia, ele corria, quer dizer, foi 50 Tons de Cinza com Velozes e Furiosos acontecendo. Você já imagina? Olha que azar que esse cara me deu, né? Porque ele foi na mesma sessão, duas fileiras abaixo, e tudo aconteceu porque ela era dessas mulheres que vendem Avon, essas coisas, né? Ela falou, hoje quero assistir esse filme. E calhou, ela não iria no cinema naquele horário. E deu certo, tinha o universo conspirando contra, e pegou no ato o maridão no flagra com uma outra moça. Você imagina ela ali sentadinha, ela olha assim, nossa, será? Parece meu marido ali na frente, veio, né? Que legal. Engraçado, aquele cara ali parece meu marido. São coisas inenarráveis. Assim como essa aqui, que é a maior piada pronta que eu já encontrei, envolvendo 50 Tons de Cinza. Isso daqui, garotinha, que aconteceu na Escócia. Três mulheres espancaram no cinema também um espectador de nome Christian. O personagem principal do filme também chama Christian, tá? Espancaram ele porque ele pediu pra elas fazerem silêncio. E as três foram pra cima, mas não é que deram tapinha. Arrancaram sangue do cara. Os funcionários declararam que tiveram que limpar as poltronas na saída dele. Quer dizer, o Christian Grey do filme 50 Tons bate na moça. O Christian Grey da vida real apanhou de três na Escócia. Olha, é uma piada fronda impressionante essa daqui. Que fase, né, gente? Meu Deus do céu. Aliás, fase esta, que preste atenção nisso. O José Sarney anuncia que terminou sua biografia. São 900 páginas, garoto Chequeca. Será que alguém vai ler isso? Nem a filha dele. O livro vai se chamar Sarney. Pra mim o nome deveria ser O Maranhão é Meu. Teria mais sentido, né? 900 páginas. O estado mais pobre do Brasil. É uma coisa horrorosa que você vai pro Maranhão, você sente pena. Você fala, não é possível. Bom, o Brasil já não é lá grande coisa, né? Verdade. Mas, pô, tu vai pro Maranhão, você fica com vergonha, cara, de ser brasileiro. Fala, não é possível que seja o Brasil. Não, e o cara parece conseguiu. Parece o Afeganistão, é um negócio terrível. Terrível, terrível. E eu que sei, alguém vai ler? Será que alguém vai ter curiosidade de ler a biografia autorizada, né? A não autorizada acho que seria interessante. Se é autorizada, dá 900 páginas, imagine o que as outras pessoas ao redor de Sarney não têm para contar. Você tá escrevendo, né, tanto aí, Flávio? É... o WhatsApp novo? Não, é o nosso WhatsApp. Eles mudaram o sistema aqui hoje, limparam tudo, acabaram com os meus textinhos que estavam aqui. Ah, que bacana. Que é a Dália, né? A Dália que tem todos os números aqui, os... Te sabotaram, Flávio? As configurações, é sacanagem. Mas quem mexeu aí, pô? Mas agora o número tá certo. E vinha. Quem? O Cassem? Ou foi o Nelson? Ambos. Os dois? Um gringo. Agora tem dois. É um agora grande... tem dois pra sabotar aqui. Meu Deus, meu Deus. Então toca uma música aí, pô. Não, já tá resolvido aqui. Lembrando que o WhatsApp é o 981965306. Repita. 981965306. E relembrando, então, a promoção que precisa ganhar o combo do Habib, você tem que mandar uma selfie, tá, para esse zap-zap de você, nobre ouvinte, presente na manifestação de domingo. Do e um detalhe, domingo. Atenção, coxinha pros coxinhas. Atenção, meus amigos e familiares, não mandem pro meu, né, pro meu celular. Mandem pro celular da rádio, por favor. Vale fotos sensuais também das meninas, tá? Exatamente. Das meninas, deixa bem claro isso. Lógico, dá um negrito aí, dá uma grifada nesse negócio. Lógico. Vamos com música então, Flavita? Qual que você quer? Pode ser a Mala Katy Perry? Pode ser. Que no Brasil se chamaria Carla Perry. Continue ligado aqui, o Rebu. Estamos de volta, Flávio Santana, garoto Chaqueca. Olha só, está bombando as selfies aqui, o pessoal tá mandando pra caramba. Já queria, desculpa, garoto Chaqueca, não sei se você me autoriza, mas o Cunha quer participar, não vai participar, né? Participar pode. Tá participando? Pode, só não, pode Cunha, ganhar. Mas então, tá o Cunha e o menino com quem ele sai, é isso que tá na foto? É, o Enio e o Beto. Ah, então tá, não, eu só queria entender. É o de bigodinho? É o de bigode, é o Beto e Enio. Não, só pra entender os casais modernos, né? Modernos. Hoje em dia todo mundo diferente. Tá na Globo, por que não pode ter no, aqui na Rádio Suíte também? Mas são muitos que estão mandando participação aqui. Na novela anterior tinha até um casal. Um, não é casal, né? Tinha três. Era a Xana, a ex-mulher do Belo. E lá. E tinha outro cara lá. A ex-mulher do Belo. Você vê como a menina não é famosa. É, se você tem na Globo, pode ter aqui também. Como não? Meu Deus do céu. Olha só, senhoras e senhores, a crise está feia realmente no mundo da comunicação. Tô preocupado, viu, Flávio Santana? Porque agora Gilberto Barros está fora da Rede TV. Isso. Tá, o seu sabadaço. Quem? Rodou Gilberto Barros, o quanto que imita o Ratinho. É verdade. Tá fora, tá? Ele vai ser substituído por um programa esportivo da Série B. Olha que incrível. Vamos colocar comentários sobre a Série B, programa esportivo no lugar do sabadaço Gilberto Barros. Quem mandou o gordo emagrecer? Colocaram um programa de esporte no lugar dele, né? Também já deu a época dele, né? Já tá mais do que datado. E pasmem vocês, o programa dele tinha um custo de produção, era um programa, de sábado, de 150 mil. Nossa. Mas que produção é essa, alô, né? Prefeitura de Santos, será que dá pra vir limpar os bueiros aqui da Fernão Dias? Toda alagada de novo. Impressionante, cara. Faz cinco minutos começou a chover aqui. Tá toda alagada. Já alagou a Fernão Dias, é impressionante. Incrível, sai do incrível. Facebook, prefeito. Sai do Facebook e vem arrumar aqui. Vocês vão entender do Facebook na próxima hora. Olha só, um ouvinte mandou aqui pro nosso Zap Zap, o Amilson, ele mandou assim, ó. Gostaria de iniciar minha participação agradecendo ao prefeito Billy, que resolveu o problema do lixo com uma atitude simples, conseguindo um terreno imenso para depositar o lixo, a própria cidade de São Vicente. E gostaria de agradecer também aos munícipes que não colaboram com a limpeza da cidade. Agradeço de novo ao prefeito Billy por fazer a manutenção de criações de postos de trabalho nas mecânicas, pois os buracos se multiplicam pela cidade inteira. Precisamos de uma atitude política para resolver. Pelo amor de Deus, queremos uma ajuda. Tá aí, tá seu recado, amigos. Parece que não é só São Vicente que tem, não é só Santos que tem buraco. São Vicente também. Eu recebi um e-mail aqui de um conhecido meu também. Ele mora no Morro do Zé Menino. Eu não sei responder. De repente alguém da prefeitura pode responder. Se pode, dentro de uma cidade, pode se criar porcos. Porcos? Dentro de uma cidade? Numa cidade, é. Porque lá ele mora no Morro Zé Menino. E me informou que estão criando porcos lá no Morro Zé Menino, o que está causando um transtorno terrível para quem mora lá no Morro Zé Menino, que tem muita mosca, muita sujeira, cheiro. Só que então, faltava, né? É. Eu não sei. Eu acho que não é permitido criar porcos dentro da cidade. Mas, em todo caso, fica aí a prefeitura aí avisada, comunicada, que estão criando porcos no Morro do Zé Menino. Não sei se pode, se não pode. Brasília pode, aqui não pode. Não, mesmo porque Brasília tem todo um espaço para os porcos. Tem toda uma tecnologia, né, para criar porcos. Poxa, mas aqui não rola. E eu acho que eu arrumei polêmica pro garoto de Chaqueca, porque o namorado do Cunha mandou rostinho chorando pra gente. Acho que ele não queria que falasse, se fizesse o relacionamento. Desculpa, garoto de Chaqueca. O de bigodinho mandou carinhas chorando. Ah, é? Não é de riso, é chorinho dramático mesmo. Acho que não era pra contar a verdade. Aliás, eu mandei pensamento do dia hoje. O pensamento do dia. Nobre ouvinte, corra atrás dos seus sonhos. Se nada der certo, ao menos você emagrece. Você pode ver que eu tenho conseguido todos os meus sonhos, Flávio Santana, porque eu não emagreço de modo algum. E eu guardei com muito carinho essa notícia aqui para esse final de bloco, aqui, porque preste atenção no que aconteceu. Num voo da British Airlines. Essa parada aí, meu inglês é excelente. British no fim Airlines. De semana passado, nesse voo, no Boeing 747, número 400, esse Boeing foi forçado a parar. Por qual motivo, garoto Chaqueca? Tenta acertar. Vamos acabou ver. A gasolina. Garoto Chaqueca, você nunca ouviu isso na sua vida. É. Por culpa de uma defecada. Um passageiro fez cocô no... No assento. Lá. No banheiro. Mas foi um caos que teve que voltar. Já imagina, você ficar eterno. Não era o Rick, não? Esse passageiro não era o Rick? Presta atenção na narrativa. O piloto mandou assim, ó. O piloto abriu lá o radinho dele e falou, ó. Os senhores devem ter notado que há um cheiro forte vindo de um dos nossos banheiros. Será necessário voltarmos ao aeroporto. Ele disse que era um excremento fecal líquido. Essas foram as palavras usadas pelo piloto. Meu Eles tiveram Deus que voltar, céu. Atrasou o voo, desceu todo mundo, garoto. Era o voo pra Vitória, não? Meu Deus. Agora também eu vou confidenciar um negócio. Ai, meu Deus. Toda vez que eu faço um churrasquinho lá na minha casa, tem alguém que vai no meu banheiro, mas deixa um cheiro, cara. Não sei quem é, viu? Tem cheiro de sogra, mas não sei. Meu Deus do céu. Gente, que medo. Vamos mudar de assunto? Sempre que o Rick ele tem o olho arregalado, né? De assustado. Quando ele chegava com o olho mais arregalado do que o normal, era porque ele tinha feito algo parecido desse daí. Tinha feito o meu olho, sim, isso. Meu Deus, mas já imaginou essa pessoa ficar eternizada desse modo? Pessoa que devolveu... Isso que é uma tentativa terrorista, né, Flávio Santana? Uma tentativa. Não, atrasou, todo mundo teve que esperar o próximo voo. Aquele avião, acho que já era. Escuta, e vocês viram o no Rebu, o ensaio fotográfico da... De Alexandra. Da Alexandra, meu Deus. No Facebook do Rebu? Você compartilhou uma foto lá, garotinho aqui. Não, aquela foto... Foto... mais que todos os vídeos que eu já coloquei até hoje. Então, aquela foto que eu coloquei é o começo do ensaio fotográfico. Olha, se você. Se, não, mas aí é o seguinte, tem que pagar. Ah, entendi. Aí, né? Entendeu? É que nem. Você põe bom. Só. É, você põe só a pontinha pro cara. Opa! A propaganda. Entendeu? Agora, se você quiser ver o ensaio fotográfico inteiro do Alexandre Figueiredo, que tá no Rebu, o comecinho. Opa, vai pro México. Então, aí eu preciso bolar. Eu preciso bolar, viu, Alexandre? Como é que a gente pode fazer pra cobrar, pra ver o resto das fotos? PayPal. Tem algum esquema? Esse PayPal? Nunca fez PayPal. Tanto sentido. PayPal hoje é bom, né? Porque recebe em dólar, euro. Recebe em dólar? É. Então vamos bolar isso aí. Como é? Logo, logo você entra lá no Rebu, no Facebook, pra mas gente... Mas eu tava olhando, orientações. Na hora que eu tava olhando hoje o Face do Rebu, eu falei, nossa, conseguiu a mim, né? Não era você? Não, você eu sei. É porque na administração eu vejo logo, tomei um susto. Eu falei, você vai... Alexandre Figueiredo chegou no Rebu bem cedinho, né? Então, mas é um ensaio fotográfico, pô. É a primeira de uma série, Alexandre? Tem muito mais? Tem bastante. Mas só eu vi. Tem proibidão? Só eu vi o proibidão. Não, isso aí só o marido vê. Só o marido vê. Tá bom. Ah, o verão. Ah, ódio que eu tenho desse marido. Meu Deus Posso do céu. Responder a tua pergunta? Opa. Que você falou, não. O ouvinte falou referente aos porcos? Ah, por favor. Ah, perfeito. É, então, eu tava ouvindo. Vai defender os porcos. Vai lá pegar. Vai resgatar os porcos agora. Os porquinhos, eles geralmente... Vai resgatar os porcos agora. Eles são criados como cães, sabe? Sabia disso? Ah, sim, mas vai lá no Morro dos Zé Menino pra você ver. Então, mas... Não pode, tá? Todos. Não pode porque o quê? Não pode ter criação de porcos dentro da cidade. Ah, imaginava isso. Como se fosse vários animais, né? Principalmente como ele relatou que tem moscas, que cheira, o local cheira mal. É, eu aconselho ele a entrar em contato com o Centro de Zoonoses, com a Cor de Vida. E lá você vai poder fazer a reclamação, você vai poder ter um código, eles vão dar um parecer e com certeza alguém da fiscalização deva ir no local. Não, então, a gente já está até aproveitando. É, o... E se não for, tira a foto e a gente coloca no Facebook. Esse, o Animal SOS. O 20 Marcos, que mandou aqui pra mim no Facebook aqui, esse pedido, ele mora no Morro Zé Menino e diz que lá tem uma criação de porcos que é uma loucura. Caramba. Que tem a mosca pra caramba, mau cheiro. Isso é ilegal, não pode. Então cabe à prefeitura aí, a prefeitura está atenta, dá uma chegadinha lá no Morro Zé Menino. É importante até ele antes. Denuncia pra quem? Quem que tem que fazer? Ele vai denunciar na Code Vida, que eu não tenho o telefone aqui, o 0800, não, mas joga Google, ele joga no Google Code Vida, ele vai fazer a denúncia. É, mas se ele conseguir até mesmo fotografar e filmar, porque de repente todo esse processo é demorado. É, e quando o que a gente hoje se utiliza muitas ferramentas das redes sociais? Aí você joga num animal SOS, numa fanpage de proteção animal, que isso se torna viral e em poucos dias alguém vai tomar alguma atitude. Perfeito. Então, tá. Mas não pode realmente, tá? Então, criação de porco, jamais. Tá feito. Olha só, agora deixa eu ver, que são muitas as participações de ouvintes aqui querendo esse combo do Habib's. Impressionante como o pessoal quer, né? Também uma participando delícia, mesmo, né, tô mandando participando foto, participando muito, né? Eu queria ler aqui. O Jorge mandou uma foto dele junto com o avô, acho que com a mulher dele aqui. Daí o avô tá com um coletinho escrito: Dilma, renuncie, seu neto terá orgulho de você. Olha que bonitinho, um avô muito legal aqui. Ó, vem mais uma aqui, peraí. Ó. Boa noite, moçada. Em São Vicente, buraco é o que não faltam. Devia usar a cidade para campeonato de cross. Sem falar nas enchentes. Não precisa chover. Basta a maré encher e pronto. Jockey Club e arredores ficam alagados. O Billy precisa sair debaixo da mesa e administrar a cidade. Sinto pena da célula mater do Brasil. João Carlos de São Vicente. É, o Billy não tá agradando, eu acho, né? Eu acho que não tá muito querido lá, né? Não tá resolvendo muitas coisas. Mas quem não tá agradando, olha só, é a nossa comandanta Dilma Rousseff. Saiu hoje no Datafolha, tá? Que no terceiro mês do segundo mandato, 62% dos brasileiros pesquisados reprovam a presidente. Aliás, esse índice fica um pouquinho só abaixo da época do Collor, pré-impeachment. Ela tá só é 13% deram bom para o governo dela. Ah, então foi 97%. É, depois não tem as abstenções, que é o pessoal que nem sabe quem é a Dilma, sabe? Ah, então é 60% e depois tem os outros índices. 13 deram bom. É, porque bom. Hoje eu ouvi aqui, inclusive aqui no Jornal da Manhã, que é 97% de não aprovam. Não aprovação. Incrível, né? Como sobra quase coisas... ninguém, né? É. Mas daí todo mundo elegeu ela em outubro. Engraçado, né? Estranha, em quatro meses, né? É de outubro pra cá, lá que todo mundo é. Eu não entendo muito essas contas, né? Agora, mas também é o seguinte, né? Já em outubro já se sabia desse escândalo do Petrolão. Sim. E mesmo assim os caras votaram nela, pô, tá querendo apanhar, né? Não, e tem gente ainda defendendo ela. Ainda tem gente defendendo ela. Defendendo. Esse é o problema. Aliás, o que mais se escuta é essa situação de que as manifestações foram só da elite branca. Olha lá, não tinham negros, não tinham minorias. Olha, vamos pro ouvinte. Agora que eu vi que mudou a mesa de áudio de novo. Vamos pro ouvinte? É, vamos então. Vamos ver se o som vai sair. Agora, como é que vai sair esse som? Tava muito baixo, hein, esse som aí. Vamos lá. Vamos testar. Alô, boa tarde. Alô. Olha, tá vendo? Agora nem som tá saindo. Ah, beleza. Deixa eu ver se é isso aqui. Alô, boa tarde. Oi, boa tarde. Tá baixo, hein? Você estava comentando agora sobre aquela questão da criação de porcos no Morro do José Menino. Isso. Então, tem que pedir para ligar na ouvidoria pública. É no 0800 11 2056. Repete para mim, por favor. 0800 11 2056. Que aí o pessoal da ouvidoria encaminha para o setor correto, que pode ser a Codevida ou então, às vezes, a fiscalização de posturas, porque essa infração está prevista no Código de Posturas. Entendi. Tá joia. Obrigado pela participação. Um abraço. Valeu. Obrigado. Perfeito, perfeito então. Olha só, então tá, a gente separou, como eu disse, né, 62% segundo Datafolha de rejeição a nosso presidente, e agora tem manifestações até de pessoas que não, só falavam bobagens e continuam sendo bobagens. Uma menina de 14 anos, ela gravou um funk da Valesca Popozuda, só que na versão em homenagem à nossa comandanta. Se liga. Ô, Rebu! Oi, galera! Estou aqui mais uma vez para falar da Dilma Rousseff e hoje eu vou cantar uma música da Valesca Popozuda, Eu Sou a Diva Que Você Quer Copiar, na versão da Dilma Rousseff, que vai ficar mais ou menos assim. Gasolina você quer, óleo diesel você quer, mas eu faço do meu jeito. Pra ter sucesso o PT aumenta o preço. Eu já falei que odeio pobre, que eu sou poderosa, esqueci de te falar. A conta de energia eu também vou aumentar. Gasolina você quer, óleo diesel você quer, mas eu faço do meu jeito. Pra ter sucesso, amor, eu aumento o preço. Eu já falei que odeio pobre, que eu sou poderosa. Quem mandou em mim votar? Eu sou a Dilma que você quer derrubar. E é assim que a Dilma tá cantando e rindo da sua cara. Essa vai pra você que votou nela. Beijinho no ombro. Flávio Santana, garoto Chaqueca, Alexandre Figueiredo de volta com o Rebu. Este programa que faz amigos como ninguém. Impressionante como, olha, eu tô fazendo amizades, garoto Chaqueca. Olha, eu já tinha poucos amigos. Não, poucos mesmo. Depois que eu comecei a participar do programa, eu tô com pouquíssimos, pouquíssimos. São os que participam do Rebu. É, pouquíssimos. Só. No litoral a gente já não se dá bem também, né? Muita inimizade. É muita inimizade, impressionante. Porque é aquele negócio, né? Perde o amigo, mas não perde a piada. É, esse é o segmento, né? Esse é o propósito aqui do Rebu, né? Esse programa feito pelos agentes da CIA, segundo aquele representante do PT lá, né? Que falou que a CIA que armou a manifestação. Fica muito fácil fazer piada. Acho que ele anda passeando muito com o pessoal da Venezuela, né? Não tá bem, né? Exato, sempre tão achando. O Simba. Adorava o Rei Leão, por culpa dele eu odeio agora. Porque não tem calhas. Mas vamos fazer amizade com a Prefeitura de Santos? Vamos lá, olha só. O Diário do Eleitoral, aliás, parabéns a esse jornal que tem dado destaques e notícias extremamente relevantes no cenário da Baixada Santista, Santos em específico. Olha só. O presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Santos, Flávio Saraiva, e o diretor da entidade, Cássio Canhoto. Aliás, esse. Pois não? Tanto o Cássio Canhoto quanto o outro. Flávio Saraiva, vou dar um conselho. Põe mais uma linha de telefone lá no sindicato, porque eu estou desde as 2 da tarde tentando ligar para o sindicato, só dá ocupado. Porque eu queria que eles participassem, claro, aqui do programa. Né? Mas está um tempão, você tentou, inclusive, antes de começar o jogo. Não, nada, desde as 2 da tarde tentando falar e só dá ocupado lá no sindicato. Enfim, eles estão denunciando o desmantelamento do sistema educacional de Santos. Segundo contam, existe uma grande defasagem de educadores e funcionários na rede pública municipal, causando desgaste de professores, de alunos e muita reclamação dos pais. Os sindicalistas acreditam que o governo municipal está deixando a situação desta forma para fomentar a implantação de organizações sociais na área da educação, aquelas OSs. Esse seria o caminho. A reportagem é um pouco extensa, mas só para fazer um resumo aqui para você, ouvinte. Olha só, cerca de 20% dos cargos criados estão vagos. Nos casos dos funcionários, faltam bibliotecários, auxiliares administrativos, cozinheiras, inspetoras de alunos e outras funções do ensino fundamental. Além disso, é carente a função de professor substituto e ainda mais, crianças com necessidades especiais, como síndrome de Down, deficiente físico e tudo mais, não estão tendo amparo real e legal exigido, porque não tem professor suficiente. Há professoras sendo que se desdobrar para atender 2 turmas. Agora, só um detalhe. Há um tempo atrás, a gente fez uma matéria aqui no Rebu, até o vereador Douglas Gonçalves veio aqui, porque teve uma denúncia, inclusive do Medrado aí, que fez a crítica ao Rebu ontem. Tá amigo seu. Ele fez uma denúncia que tinha uma funcionária do Douglas Gonçalves, o vereador, que ganhava 26 mil. Você lembra disso, né? Lembro. Mas depois foi se apurar que ela tinha férias, não sei o que, blá, blá, blá, blá. Bom, tudo bem, ela tinha direito aos 26 mil realmente. Mas ela era da Secretaria da Educação e estava emprestada para o Douglas Gonçalves. Ora, para que precisa tirar uma professora da Secretaria da Educação para emprestar para o vereador? Tem cabimento um negócio desse? É, sentido aparentemente não faz. Se está faltando professores na Secretaria de Educação, está faltando orientadores, por que está tirando para deixar trabalhando com os vereadores, está alocando para os vereadores? Qual é o trabalho que o vereador precisa de uma professora? Ela me fala. Bom, pode ser, né? Os vereadores precisam. Precisam, porque são até jornalistas, né? Que a gente relatou aqui, né? Agora, o estranho é que, em nota, a prefeitura disse que não, tá tudo umas mil maravilhas, né? Como ela sempre, disse, né? Que não. Estão convidados aí o presidente do sindicato, dos servidores públicos. Flávio Saraiva e o Cássio Canhoto. Que eu não consegui convidar porque o telefone já dava ocupado. Perfeito. Aliás, eles estão seguindo o mesmo caminho do governo federal, né? Tá tudo errado e a propaganda vem e diz que não, tá tudo bem, tá tudo sob controle, tá tudo certo. Nivelando por baixo, né, Flávio? Chamando a gente de idiota, né? Por isso que eu falo sempre, a gente está batendo panela aqui para Dilma, né? E nesse momento que a gente está batendo panela para Dilma, o que, que acontece? A prefeitura, o Estado, está fazendo tudo errado, mas está todo mundo só se preocupando com a Dilma. Tem que se ligar o que está acontecendo aqui. Sim. Então vão enfiar essas OS goela abaixo da gente? Perfeito. Entendeu? E é isso que eles falam, são categóricos nisso daqui, ó. Conforme os sindicalistas, o governo municipal está permitindo que isso tudo ocorra para facilitar a implantação de organizações sociais na administração pública. A falta de funcionários e professores nas unidades municipais de ensino não é mera incompetência do governo, mas sim parte de um projeto político de terceirização do serviço público educacional para entregar postos de trabalho e funções públicas às organizações sociais, finalizou o Canhoto. Então ele está deixando bem claro que isso não é uma coisa assim, acidental. É, esse negócio proposital. De organização social também me cheira uma sacanagem, que não é brincadeira, viu? Tá. Aliás, cheirando que nem um avião lá. É, impressionante. Cheiro forte, né? Que cheiro dá para sentir daqui. Né? Porque, e como... os jornais, falaram do VLT hoje, finalmente? Falaram, garoto Shaquille. Ah, nossa! Ah, eu nem lembro quando foi a última vez que eu li alguma coisa nos jornais da região sobre o VLT. Acho que deve ser uns 20 dias. O Rebu tem falado isso constantemente. Fala todo dia. E hoje todos os jornais trouxeram as novidades sobre o VLT, que é a novidade, o que, que é? Que nada tá andando, né? Desde a última sexta-feira, uma área de quase 2,5 km do trajeto do VLT em Santos está com as obras paralisadas por decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo. Trata-se do trecho entre o Canal 1 e a Avenida Conselheiro Nébias, sobre o qual o Ministério Público questiona uma alteração do traçado inicial do projeto por meio de ação civil pública. A decisão foi tomada no início de fevereiro, mas a interrupção dos serviços só aconteceu após a publicação do acordo no Diário de Justiça, no último dia 13, quando foi restabelecida a liminar do MP para suspender as obras de implantação do sistema viário no trecho citado, até o julgamento final da ação. Vai demorar isso aqui, hein? Olha só, o desembargador, garoto Tchaqueca, Rui Alberto Leme Cavalheiro, é um gentleman, um lord, né? Relator do processo na primeira Câmara Reservada do Meio Ambiente, do TJSP, diz que a alteração de um traçado urbano, por alguns metros que sejam, saindo de onde havia o planejamento inicial, pode vir a provocar alterações e impactos irreparáveis no meio ambiente. Muito bem, muito bem. Não, quanto a isso, nós falamos aqui, até convidamos os promotores para vir se manifestar aqui, e veio por intermédio do Rick, nosso amigo. Parece que o promotor Fernando Acauí conversou com o Rick e falou: olha, fala para o Cláudio que não foi só a mudança dos 4 metros, teve também um aumento de preço de 15 milhões nessa obra. Caraca. 15 milhões. Então, o que o Ministério Público está questionando também é os 15 milhões. Tudo bem. De qualquer forma, já convidei o promotor Fernando Acauí também para participar, mandei uma mensagem para ele, para participar, para nos colocar a par desses 15 milhões que foram acrescentados ao custo da obra. Embora, eu acho o seguinte, com 15 ou sem 15, precisa sair a obra. Começou, tem que terminar. Exato, concordo com você. Olha, esse desembargador, ele continua. Ele afirma que o impacto dessa mudança deve ser avaliado, pois além desse impacto urbanístico, a questão do tráfego, trânsito, pode levar à degradação ambiental em prejuízo à comunidade. E o que temos de resultado nisso daqui? A empresa Metropolitana de Transportes Urbanos, EMTU, ou ENTU, na minha versão, eu sempre gosto de falar EMTU, né? Responsável pelas obras, pretende entrar com recurso até a próxima semana. É a pressa, né? Vamos esperar mais um pouquinho para entrar com recurso. Tá bom. Até lá, na área em questão, a empresa deve realizar apenas a conservação do trabalho que já foi executado e a segurança da obra para pedestres e veículos. Vai rolar um bocado isso daqui, Guru Tchaqueca. Eu nem lembro. Pra quando que estava planejado a entrega desse VLT? Não lembro. Não era? Eu não lembro. Realmente era junto com a Ponte Pense. Ponte Pense. Ah, é um casadinho. É um casadinho. Um pacote. Já derrubou na Ponte Pense. Tá atrasando por isso. Eu já falei, pô. Olha, quando há 2 anos atrás eu falei, mete uma bomba naquela Ponte Pense, os caras escreveram, esse cara aí... Pô, tinha que ter metido uma bomba nessa Ponte Pense mesmo, pô. Concordo, mas o que eu. É que eu, aqui a reportagem não traz. Mas, salvo engano, esse VLT, neste ano, pelo menos eu lembro, salvo engano, era isso. Em março já era pra estar tendo as viagens testes do VLT. Acho que essas viagens testes vão ficar pro próximo mandato, talvez, sem, né? Teste. Do prefeito, né? Pra ele se mexer um pouco. Mas tem que chegar mais perto da eleição, né, gente? Ah, sim! É. Aí. Quando que é a próxima eleição pra prefeito, que eu nem sei? 2016. Ano que vem. Aí a coisa acontece. Ah, aí sim. Aí, bicho, tem que dar uma seguradinha, né? Porque, afinal de contas, o cara tem que cortar a fita, né? Uns 10 dias antes da eleição, né? E aí vai ter um agravante, porque eles vão ter que reformar todos os três, você vai estar tudo enferrujado, né? Podre. Muito, mas você vê, eles então vão fazer então você acha, então você acha que esses 15 milhões, o promotor, desculpa, mas esses 15 milhões tá saindo barato. Vai, agora, com essa obra parada, esses 15 vai virar 150, hein? É, a gente já tá devendo 2 milhões no peixe. Ele... Essa é a tática. Todo mundo conhece, todo mundo sabe que assim funciona. É, mas eita, todo mundo 2016 conhece. Mesmo a eleição? Já faz 2016. Já faz 3 anos que tá o Paulo. Não, esse é o terceiro ano, já foram 2 anos de mandato. Esse é o terceiro, ano que vem é o quarto já ano. Já é o terceiro já. Ano? Que já é um coisa, ano não? Já é o ano 3. As coisas Nossa, voam, né? As coisas voa voam. Demais, né? E não mudou nada, nada né? Nada. O cara, continua assim... enchendo aqui. Fernando Dias continua com não, problemas. É incrível, eu achei que ele tinha mais 3 anos de manda. Tem mais um só, mais um e meio, um né? Um e meio, pra inovar, avançar, o que é mesmo? Os lemas, cara, os lemas ele avançara... Bom, em buraco avançou de modo impressionante. Exatamente. Né? Cada hora tem um novo. Os hospitais continuam sem leito. Sem leito. Sem UTI. Daqui a pouco sem leite. Não, também, mas olha, pode ficar sossegado que o ano que vem vai inaugurar o VLT. Ah, o Hospital da Conselheira Neves. O Hospital dos Estivadores. Sim. Vai ser uma seleção de inauguração. Putz, e o povo bobo vai cair. Vai cair. Como caíram agora na eleição aí da presidente. É capaz até do túnel Santos Guarujá ficar pronto. É capaz. Né? 3 meses já ficar. Seguro, não sei se vai ser, mas vai ficar lá ligando o aquário ao outro aquário. E você lembra aquela outra também? Tinha um. Não era o VLT, como é que era? Que passa pelos morros? Não era? Um bondinho? Não tinha a promessa de um bondinho? Como é que era? Que ia passar pelos morros, de ligando um morro ao outro. Igual tem no Rio de Janeiro. Teleférico. O túnel, né? O túnel que ia ligar a Zona Noroeste à Zona Leste. Tantas obras grandes, né? Uma beleza. Um ouvinte acabou de mandar um zap-zap aqui pra gente, ó, colocando... Boa tarde, por favor, só me esclareçam. Essas OS, principalmente na área da saúde, seriam no mesmo molde do AME, da Alexandre Martins, no bairro da Aparecida? Eu não sei se vocês podem detalhar melhor, mas não tem nada a ver com essa situação do AME, do AME. É uma outra situação, essas são terceirizadas, onde elas pegam dinheiro público e daí fazem toda essa terceirização do serviço de saúde. E aí podem contratar sem licitação. Sem licitação. Esse é o grande segredo e esse é o grande tesão dessas OS que ficam tão convidativas. É o dinheiro público entrando sem a responsabilidade. Agora, de quem será que vão ser essas OSs, né? De quem será? Quem vai lucrar? Alguém sempre ganha, né? É. A Tchequeca sempre fala, todo mundo tem interesses. Na política, mais do que nunca. Agora, o problema é que eles podiam ter só um pouquinho de interesse no povo, né? Pouca coisa, não precisava ser muito. Não, se o cara não quer ter interesse do povo, vai ser privado. Vai fazer uma empresa. Ele tem que pensar na empresa dele. Agora, se o cara se candidata a vereador, se candidata a prefeito, se candidata a governador, a presidente, ele tem que ter interesse popular. Sim. Pô, sim. Ele tem que se preocupar com isso. Senão vai seguir outra carreira, pô. Em cima da hora, garoto. Eu, como só tenho interesse em mim, na minha empresa, eu não me candidato. Verdade, sim, pô. Verdade. Eu sou muito claro, pô. Eu tenho interesse que a minha empresa cresça, que as coisas aconteçam. Eu nunca vou ser candidato a nada. Você é muito elite branca, né, garoto? Eu sou elite branca mesmo. Com o pessoal, com o povo, com o povo. Não, eu tenho que preocupar comigo, com a minha, com a minha família. Nunca, né? Povo. Que você quer que eu coloque um deputado falando? Justinho? Olha só. Justo mesmo? Em cima da hora, um ouvinte falou aqui, ó. Teleféricos nos morros é desde o primeiro mandato do Beto Mansur. Só promessa. Vocês acabaram de comentar sobre isso. Ó, o Justo tá aqui no ponto. Vamos pôr o Justo pra falar justo, de novo? Vamos pôr o Justo aí. Um político que se interessa com o povo. Justo Veríssimo de Santo Cristo, deputado federal. Eleito pelo estado de Pernambuco, votação colossal. Homem de caráter pífio, honra ausente, decência abominável e refinados métodos de roubar. Eleito pela população de baixa renda, ele odeia tantos pobres que só dá a mão a eles para os empurrar a ladeira abaixo. Um verme, que é uma mancha na Câmara, tradicional reduto da honestidade, da honra e do amor à pátria. Justo Veríssimo, o sorte. Bom, tá combinado. Metade da verba, essa reforma do Hospital Popular fica para mim, a outra metade para você. E, não, o Jada não leva nada. Nessa, o Jada não leva nada. Você me perguntando o quê? Com o que os pobres ficam? Os pobres ficam com o hospital caindo aos pedaços. Calma. Deputado. Tá vendo aí, Castor? Tem uma comissãozinha aí. Se é comissão, deposito na minha conta. Não, deputado. é uma comissão de jornalistas. Esse chato de novo. Eu tô a ponto de botar jornalista da mesma lista onde eu já tenho pobre e argentino. Manda entrar e dá-la de café. Se pedir água, dá bica. E de preferência, borda. Um de cada vez. Por favor. Não, calma, gente. Calma. O que é isso? Meus queridos. O senhor participou da comitiva do presidente Lula em visita às cidades pobres. O que o senhor achou? Eu achei esse cordãozinho excelente aqui, rapaz. Eu vou jogar fora, que eu acho que isso é de pobre, não pode ser de ouro, é de pobre. Deputado, o projeto Fome Zero do governo Lula está decidido a tirar os pobres da rua. O que o senhor acha disso? Eu mesmo tirei dois da rua hoje. Joguei o carro em cima dos dois e os dois foram para dentro do bueiro. Pronto, agora estão em casa. E para a economia, algum projeto? Para tirar o Brasil do buraco, nós temos que aumentar as exportações. Eu quero botar para fora tudo que tem demais aqui no país. Que produto seria esse? O café, o açúcar? Pobre. Pobre. Produto genuinamente nacional. Tá tudo já encaixotado para mandar. O senhor botou 5 pessoas dentro de um caixote desse tamanho? Originalmente botei 7. Mas a Cascavel picou 2, já saíram os 2. São 5 agora. Mas que crueldade! O mundo precisa saber disso. E vai. Vou transmitir ao vivo 24 horas. A pobretada toda dentro dos caixotes, a gente despachando. Vai ser o programa mais interessante da TV. Big Pobre é Brasil. Os pobres, tudo que é pobre, latado, que nem sardinha, brigando por um sanduíche de presuntada crua. Essa ideia é muito boa. Foi do Eurico. Oh, rapaz, o Eurico faz falta. Big Pobre Brasil. Mas que absurdo. E quantas câmeras essa brincadeira macabra vai ter? 20, 30? Uma câmera só. Uma câmera de gás, né? E assim, em vez de eliminar um por semana, elimina logo tudo de uma vez para acabar mais ligeiro. Para onde o senhor pretende mandar os pobres, deputado? Para os Estados Unidos, para a Europa. Um lugar bem longe que tenha terra. Terra à vontade. Todos eles vão para a Lua. Mas o que eles vão fazer lá? Isso é um problema deles, não tem nada com isso. Estou interessado no que eu vou fazer aqui. Vou dar uma festa. Festa grande, uma coisa gigantesca para comemorar a despoluição da terra. Deputado, me diga uma coisa. Até todo mundo, até as mulheres todas vão para a Lua também? Como é que elas chegariam? Eu já dei um jeito de deixar essa mulambada mais leve para a viagem. Mandei tirar rim, fígado, duas córneas. Tá tudo oco. E oco, pesamento. E com a venda da mercadoria, posso mandar eles até de ônibus espacial. Mas por que ônibus espacial? É mais seguro, é mais confortável. Mandar no ônibus espacial americano é a prova mais definitiva que eu quero que pobre se exploda. Ô, Rebu. De volta com o Rebu, garoto Chaqueca, Flávio Santana, Alexandre Figueiredo. Deixa eu mandar, com licença, um beijão pra Thalita Gaiaca, que está nos ouvindo. Ela já fez ações aqui pra rádio, uma japonesa deliciosa, mais gostosa que Chitara. Ah, é garota de placa, ela? É, isso mesmo, então, ela mesmo. Manda um beijo pra ela também. Ela fez um beijo, vou mandar aqui um beijo pra ela. Isso, dá pra ela vir dar um beijo pessoalmente aqui? Não em mim, porque eu sou casado. Não, eu sou casado. Olha, mas vim dar vocês, são solteiros. É japa impressionante. Japa é uma japa, linda, a melhor linda japa da Baixada. Cara, não é com sotaque, esse mesmo fica um negócio impressionante. Beijão, Thalita. Olha só, tem muito ouvinte pedindo aqui, pô, onde vê esse áudio do Justo Veríssimo e tudo mais. Todas essas coisas que passam no Rebu, tá na página do Rebu do Facebook, porque tem a página do Face da 102, que é a correta, legal, oficial, e tem a Deep Web da 102, que é a página do Rebu, tá? Que é www.facebook.com/orebu102. Lá tem todas essas pérolas pra fazer você ser uma pessoa muito mais inteligente. Deu vontade de comer um japa agora, velho. Rodízio? Eu tenho uma querida. Fechou. Ó, já temos o nosso vencedor do Combo Habibs. Ganhou o Jorge Oliveira. Foi ele que mandou a selfie dele na manifestação, junto com o avô lá, que ficou muito bacana. Ele é do Maitá, lá em São Vicente. Tem 2 dias úteis pra passar aqui na rua Fernão Dias, número 16, e pegar seu voucher pro Habibs. Se eu não vier em 2 dias, eu pego e eu como, tá bom? Deixa isso aqui bem claro pro ouvinte. Vamos lá, olha, acabou que no bloco anterior não deu pra mim falar. Hoje o Paulinho tá muito em pauta aqui nesse programa. Paulinho, sabe, meu amigo Paulinho? Paulinho da força. Olha só, garoto Chaqueca, olha que curioso isso daqui. Ó, não me provoca, pô. Não, o cara é meu ex-amigo, o cara era meu amigo pra caramba. Depois que eu comecei a fazer o Rebu, o cara nem me cumprimenta mais. Ele passa na rua, ele atravessa a rua pra não me cumprimentar. Você tem algum amigo da política aqui hoje em dia, garoto? Deixa eu ver se alguém gosta de mim ainda. Você tem até as 7 pra tentar. Tem meia hora pra você tentar ver. Se tem um colega ainda aí. Vê se alguém. Vai pensando aí, foca. O Douglas Gonçalves é meu amigo. Ah, eu vou falar dele. Ele era pelo menos sempre, não é mais? Tem ele aqui daqui a pouco. Não, ele é, pô, trabalhou aqui comigo, pô. Era locutor da rádio Litoral. É. Ah, então tá. Olha, presta atenção agora, Chaqueca. Uma recente postagem no perfil pessoal do prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa, chamou a atenção de alguns internautas. A mensagem alertava para a necessidade de se combater o desperdício de água, informava a desativação de 75% dos chuveirinhos da hora da praia. Até aí, tranquilo. O que chamou a atenção não foi a mensagem, mas o fato dela apresentar no canto o brasão da prefeitura e ter sido patrocinada, ou seja, paga para ter maior divulgação no Facebook. Ficam então as perguntas. A prefeitura de Santos pagou para impulsionar uma publicação do prefeito? A prefeitura tem cartão de crédito internacional? Perguntas a serem respondidas. Eu não vou comentar. Melhor não comentar. Mesmo. Eu já vi outras postagens da prefeitura. Tem patrocinado, né? Patrocinados. Porque todo patrocinado você tem que pagar para o Facebook para impulsionar a sua publicação. Precisa de um cartão internacional, não tem outro meio. Não necessariamente um cartão internacional. Se você tiver a conta PayPal, você consegue fazer o link patrocinado. Ah, sim. Não, mas precisa pagar, não tem outro meio. Não tem como fazer um esquema. Não, o Facebook não aceita esquema, parceria, permuta, troca, não tem, nada, né? Disso. Isso é coisa de brasileiro. É. Brasil, não. Santista. Treta, permuta, esquerda. Não, Facebook isso não. É coisa nossa, jeitinho nosso. E você olhar lá o número de views, de visualizações, é grande. Não, mas é curioso. Então, isso, você, né? Imagine se cada visualização lá a pessoa paga 50 centavos, 30 centavos, aí pra aí você tira quanto que foi o anúncio. É, porque isso vem do perfil pessoal dele, inclusive toda a página que você tem. Por exemplo, o Rebu, ele tem um alcance orgânico, que é o que a gente fala de alcance gratuito, que tem lá a sua audiência. Ah, mas ele pode pagar do bolso dele também, pô. Mas de qualquer forma fica estranho. É que o que tá aparecendo, tinha o brasão da prefeitura, o que o Diário do Litoral, o jornal aborda, isso é uma dúvida de que quem pagou essa situação. Mas mesmo que tenha sido ele, é estranho o próprio prefeito impulsionar uma situação normal, que era pra só a coletividade estar vendo, está aprovando ou não. Não, ele está bancando para ter um alcance muito maior. O orgânico dá, aliás, lá, 200, aliás, aliás, aliás, isso pode até dar um. Ele está postando a própria imagem dele? Exatamente, uma imagem dele divulgando essa, um dos atos. Aqui tem mais. A própria Alexandra comentou: não é o primeiro caso de você ter postagens do prefeito com essa situação de patrocinado. Mas aqui em tela, ele postou sobre o desligamento dos chuveirinhos daqui da Orla. E isso foi impulsionado. Ele fez um patrocinado para isso ter um alcance muito maior ele, do que o orgânico. Pode ter colocado, se ele falasse, eu paguei, porque de repente, por exemplo, eu tenho uma fanpage, né? Mas a conta, da onde que tira, é da conta física. Sim, mas você não pode usar a prefeitura para fazer divulgação de si próprio, isso é improbidade administrativa. Exatamente. É o meu entendimento, também seria esse. Mas será que tem vereador para fiscalizar isso aqui em Santos? Vamos ver com o que eles estão ocupados, né? Porque eles estão muito... Você mandou colocar música ou eu posso seguir? Você queria pôr não, música? Não, não, quero pôr. Ah, não, porque você falou de preocupações, olha só. Você fala, ah, nossa, eles não fazem nada, nossos vereadores, olha só. Ontem eles ocuparam boa parte com uma pauta importantíssima, que seriam os food trucks. Por quê? Porque não vai poder ter caminhão de comidinha aqui pra Baixada Santista. Por quê? Mas teve, né? Então, ficou uma temporada aqui, né? Teve uma polêmica tremenda, né? Que teve uma resolução ontem, né? Olha só. Está praticamente descartada a hipótese de Santos contar com uma legislação regulamentando a atividade dos food trucks, tendência gastronômica em voga em cidades como São Paulo. Essa foi a conclusão a que chegaram os participantes de uma audiência pública realizada na noite de ontem na Câmara de Santos. Representando a prefeitura, o ouvidor municipal Flávio Jordão afirmou que a administração municipal não prepara nenhuma matéria nesse sentido e enfatizou que discutir esse tema hoje na cidade é prematuro. Enfim. Bom, então a audiência pública serviu pra alguma coisa, né? Trabalharam, né? Trabalharam. Tá bom, eu achei que não servia pra nada, serve pra alguma coisa. Você tá vendo? Agora, quanto a esse negócio de food truck, são dois pesos e duas medidas, né, cara? Porque food truck é bacana, tal, tem em todo lugar do mundo. Mas aqui em Santos, cara, atrapalha o comércio. Eu sinto, assim, o seguinte... Pô, o cara trabalha o ano inteiro lá numa dificuldade, tem seu restaurante, sua lanchonete. Quando chega o verão, que a cidade... Não, temos os quiosques vai... já, né, também. Não, então, a cidade enche de turista e tal, aí inventam... Pô, ou inventa um food truck, ou põe ali na Praia de Tararé a feira da noiva. Quem inventou food truck fomos nós, cara. Na década de 70 já tinha food truck em toda a orla da praia. Aqui que é no Imbaré, tinha o CPE. É o food truck. Lembra? Vocês lembram? Que era um trailer. Tinha os trailers, tinha até aquelas vanzinhas que vendia hot dog, isso, não era? Era isso. Isso é do seu tempo. As vanzinhas do hot dog é bem agora, isso aí é recente. E os argumentos contra os food trucks realmente vão nesse sentido. Já existem os quiosques, por exemplo, de praia. Então seria uma situação que não ia gerar renda, receita ao município e ia realmente afetar. Por exemplo, a maioria desses food trucks, eles vendem hambúrguer, por exemplo, né? Então iam atrapalhar hamburguerias, por exemplo, que tem um espaço delimitado, já que paga aluguel, receita, imposto e tudo mais. Eles vão. Não tem nada disso. Dependeria de uma legislação especial, a qual não tem, e já ficou aprovado, praticamente decidido isso, que nem vai ter também essa legislação. E também outra coisa, vai botar o food truck aonde? Me fala. É, a última experiência que teve foi num complexo imobiliário aqui da Baixada Santista. Não, tudo bem, mas aquele complexo imobiliário tem que começar, a obra vai começar. Exatamente. Antes do VLT. É, espero que acabe antes do VLT. Se não embargarem também. Se não embargarem. Não, ali não embarga. Então, mas veja só. Vai botar onde? Na hora que sair dela, vai botar o food truck onde? Na porta da casa do prefeito? Se for na porta da sua casa, uma beleza, feliz, né? Feliz, vai ser um Você vai ficar tremendo. Feliz, né? É o que eu tô pensando. Põe ali no Itararé, ali, não tem nada ali. Só tá tudo abandonado ali no Itararé. Põe ali no Itararé, ali na região ali da Pouso de Asa Delta, depois ali. É, de repente, tudo põe lá. Tudo abandonado ali. Mas acho que é melhor não inventar, porque acho que eles iam tributar tanto, porque a prefeitura quer lucrar tanto, que é capaz de ficar mais caro pro food truck do que ter um ponto comercial no Gonzaga, provavelmente, né? Mas olha só, a gente falou ontem, você falou aí do seu amigo Douglas Gonçalves, falamos daquela situação dos peixes, né, do mercado de peixe, olha como ficou. Pelo menos 3 vereadores de Santos deverão pedir explicações ao executivo sobre a multa, que já chega a 2 milhões de reais, imposta pela justiça pela demora na remoção dos 24 boxes na Rua do Peixe, na ponta da praia. O problema se arrasta por várias administrações e acabou no colo do prefeito Paulo Alexandre Barbosa, que desde que assumiu não conseguiu solucionar a questão. Além da multa, a prefeitura tem que definir uma nova área e começar a remoção dos permissionários até julho deste ano. Amanhã, na sessão, o vereador Douglas Gonçalves promete se pronunciar sobre o problema. Ele declara: os valores apresentados pela reportagem me preocupam. Desde a época do prefeito David Capistrano. Capistrano. Isso aí. David, como é que é? David. Puta, quando o cara não é da cidade, é triste, né? Quando o cara não é. É impressionante. Como é que é o nome? O Coxinha de Santo André. Ah, então tá. Davi Capistrano. E pior que esse agora do Chaqueca gosta, ele sempre fala bem dele. Davi Capistrano, esse problema já era discutido. A administração precisa ter zelo com dinheiro público, principalmente no momento que estamos atravessando, comentou o parlamentar Douglas Gonçalves. Zelo com dinheiro público, mas o que ele está comentando sobre o quê? Sobre o problema do mercado dos peixes, os 2 milhões que a gente vai ter que pagar de multa. Ah, sim. Ele tá preocupado com o dinheiro. Com dinheiro. Agora não tá preocupado se quer contratar mais um assessor pra. Ninguém se manifestou nesse sentido. Ah, curioso, sim. Né? Sim. Sobre o sétimo assessor ser jornalista e tal. Sim. Nenhum vereador falou nada. Engraçado. Agora aqui ele falou que tá preocupado com os 2 milhões e com o dinheiro público. É. Muito bem. Mudanças, né? Curioso, incrível. Né? A gente muda muito de opinião, né? É padrão federal. Padrão FIFA? É padrão federal. Tudo que tá acontecendo lá em cima, eles estão começando a fazer aqui também. Tipo, o povo engole. Vamos fazer, né? E vou falar de novo. Enquanto estão batendo panela pra Dilma, o Estado e os municípios estão fazendo pior. E tá passando por debaixo da ponte essa água aí. Então, posso falar uma coisa? Deve. Na realidade, as pessoas estão batendo panela, não é pra só... A gente fala fora a Dilma, mas não é só pra Dilma. Se o Fernando Henrique tiver que ir preso porque fez alguma coisa errada, que vá. Não, então, é política em geral, né? Se o mineiro lá, o Aécio, fez coisa errada, que vá preso. Geral. Todo mundo, independente de quem seja. O negócio é limpar isso daí. Aliás, presídio que não falta nesse país aqui, né, cara? Tem bastante espaço. Olha só, o Jackson dos Santos, do Bom Retiro, de Santos, ele mandou aqui pra gente, ó: gosto muito do programa de vocês, porque vocês abordam assuntos não pautados em jornais escritos e falados. Parabéns, vocês nunca faltam com a verdade. É nóis. Quer dizer, a gente é ídolo de uma galera aí. É nóis. Isso é muito errado. Mas peraí, tá com o nome dele, Jackson. Jackson faz o seguinte, ó: você quer saber a real? Vem aqui um dia no Rebu participar. Você vê que esse gordo, ele tá com um monte de recorte de jornal. Opa, opa. Ele se pau, ele pega a tribuna, fica lendo a tribuna e fazendo. A tribuna de ontem ainda, né? Não, não dá pra comprar todo dia, né? E o Diário do Litoral. Então é tudo história, viu? É tudo, parece muito incrível. Parece, mas não é, viu? É que eu só não leio o que tá na capa. Eu vou pros recortes. Vai nos. Isso quando ele não lê aqueles recortes proibidão, até né? Porque o que tá na capa não interessa pro público. Não interessa, ali tá realmente paco. É. Né? Geralmente é isso. Ó, o Rafael mandou aqui, ó. Ofereçam um produto melhor que os servidos no food truck e não terão problemas com eles. Simples assim. Esse foi o Rafael que mandou aqui no nosso Zap Zap. Esse gostava do food truck, então. Gostava, tamo junto, Rafa. Eu, não... junto eu, fui, eu fui num food truck aí, bacana, mas... Mais ou menos, viu, cara? Não tem novidades, daqui a pouco passa. Não tem nada de especial, cara, no food truck. Eu só gostei que eu comi bastante, ele me deu carona. Daí eu achei que valeu a pena. Falei, você leva em casa? É mais pela novidade, pelo desenho, é tudo muito bonito. É legal. É legal também, é legal, é legal. É, mas não rende essa coisa. Nem conta nem a favor, muito pelo contrário. Ah, importante é ouvinte. Tem um ouvinte aqui. Alô, boa noite. Boa noite. Quem fala? É o Carlos, aqui do Jockey. Fala, Carlão. O outro ouvinte falou da sujeira na cidade. E não é só no governo federal, estadual, que está na nossa porta aqui. Já falei com os amigos de vocês, do Jornal da Manhã, né? Tem o Jornal do Paulo, do São Paulo. Sim. E ele comentou que o secretário falou assim, alô, secretário de Educação, dá uma força pro pessoal lá da creche, porque o povo joga, tudo bem, mas a cidade está toda suja, mas sujeira ao lado da creche vai mais de... Está maior do que um ônibus, está mais de 25 metros de sujeira, já subindo o muro. E dentro da creche tem crianças inocentes, elas não devem pagar por isso. Tá? O povo joga, mas cadê esse prefeito? Incompetente. Tudo bem, valeu, obrigado pela participação. Mas o povo não tem que jogar também, né, gente? Não, não tem que jogar, mas peraí, tudo bem. Não tem que jogar, mas se o lixo tá na rua, tem que tirar. Ora. Tem que tirar também. Tem que tirar. Também. Né? Afinal de contas, é uma fortuna que essas empresas de lixo recebem. É o grande negócio de uma cidade, é esse negócio de lixo, né? Lixo e transporte. Né? Então, pô, se os caras recebem uma fortuna, eles têm que limpar, ora. Tudo bem, o povo não pode jogar lixo na rua. Mas se o lixo tá na rua, tem que ser retirado. Ora, isso não é retirado, troca-se a empresa de lixo. Ora. Perfeito. Olha, antes da gente ir pro último break, mais uma interação de ouvinte aqui no Zap Zap. O João Carlos de São Vicente. Do jeito que vão as obras do VLT no trecho de Santos, será necessário reformar o trecho de São Vicente quando ficar pronto. Ainda não entendi porque o estado de São Paulo, patrocinador, não entra na briga. Se fosse no Japão, já estava pronto o trecho de São Paulo ao Rio de Janeiro. Eu também acho. Eu acho que o Ministério Público não tinha que se meter nisso. É a minha opinião, pessoal. Sim. Mas tudo bem. Mas já que se meteu, eu acho que tanto o Estado quanto a Prefeitura teria que ter um pulso mais forte e agilizar, pô, e resolver. Tem que resolver. É. Não deixar o recurso, por exemplo, a semana que vem, só no final da semana que vem. Eu acho que teria que ter uma urgência muito maior nessa situação. O censor quer dar um palpite sobre o VLT. Por favor. Por favor, censor. Não me demitindo, não. Pode falar o que quiser. Eu não vou dar o palpite. Uh-oh. Eu não vou dar o palpite. Eu vou pensar e vou falar dentro do espírito da lei, dentro da Constituição Federal, dentro dos princípios basilares do direito brasileiro. Então, sobre a luz da justiça, sobre a luz da Carta de 88, é uma ingerência ilegal do Ministério Público e do Poder Judiciário numa obra municipal. Se você analisar o processo, e hoje teve um julgamento, foi publicado o julgamento, você vê que em nenhum momento você esbarra em questões ambientais. E os problemas urbanísticos, o artigo 30 da Constituição, da Carta de 88, diz que os projetos urbanísticos e ambientais de competência do município. Então, é um absurdo. Mesmo que seja intermunicipal, porque São Vicente, Santos. Não, mesmo que seja. É municipal. Não, é importante. É isso. Então, é uma ingerência. Eu ouvi você falar do Fernando Acaui, que ligou para você, falando dos 15 milhões. Não há em nenhum momento do processo, da decisão do juiz, fala-se em dinheiro. O que existe O que existe é uma ingerência, do ponto, olhando do aspecto legal. Né? O aspecto com a Constituição na mão. Com a Constituição na mão. Então é uma ingerência ilegal. Agora, o interessante é que a prefeitura, parece que a prefeitura também não bate muito nesse aspecto. Será que ela também tem interesse que a coisa fique? Pelo menos até 2016, né? Será que ela tem interesse? Porque, é uma, olha, o que está acontecendo com o VLT é surreal. Isso não existe na lei. Isso eu tenho dito aqui sempre nestes microfones, embora ouça aí uma porção de gente falando ao contrário, mas eu... Que traga os promotores, que venha o promotor de justiça, Fernanda Cauí, que venha o doutor Dauri para discutir o aspecto legal da coisa. O que existe, na verdade, ouvintes, é uma ingerência ilegal que afronta a Constituição, afronta a lei, afronta o bom senso, porque nós temos aqui uma obra necessária à população. Você vai resolver o problema urbanístico da cidade, o problema viário da cidade. Não tem motivo para essas coisas. Pelo menos começar a resolver, né? Sim. Ou pelo menos começar. Além do problema de transporte, você tem o problema viário, que aumenta a malha viária. Não tem fundamento isso. Isso dá impressão que... Isso cheira mal. Isto cheira mal, esse problema do VLT. E cheira mal para o Ministério Público, e cheira mal para a Justiça, e cheira mal para a Prefeitura também. Parece que é competência demais para o Ministério Público e incompetência. Porque, na verdade, o que diz a Constituição é o governo. A maior autoridade do município é o prefeito. Então o prefeito poderia aí não só espernear, mas ele também não esperneia. Ninguém da prefeitura fala nada. Perfeito. Porque veja que coisa interessante, ô Cláudio. Quando veio aí o governo do PSDB com um projeto, uma maquete da ponte ligando Santos ao Guarujá, eu já tinha dito aqui, porque isso eu falo desde 1984, eu falo nesse microfone, que a ponte para o Guarujá era inexequível. Não é possível fazer ponte, tem que ser túnel. Já havia. Houve um estudo em 1984, um estudo de gente capacitada que dizia que era inviável a ponte. Veio o Serra aqui, antes da eleição, inaugurou a maquete, quer dizer, de uma obra inviável. Quer dizer, então, é de uma inidoneidade, é de um absurdo tão grande, que paciência, vamos lá. Agora, então, o governo do Estado também, eu não sei aonde que o governo do Estado... Porque, aonde ele quer chegar com essa obra do VLT? Não vai chegar. Porque não há na justiça brasileira nenhum amparo legal, nenhum amparo, não há na Constituição, não há nas leis, nenhum amparo legal para que o promotor faça o que está fazendo. Ou ele está recebendo aí alguma orientação para fazer. Olha, é difícil, mas nós estamos abertos, o microfone da rádio está aberto para discutir com quem quer que seja a questão do VLT. A questão do VLT. Perfeito. Vamos fazer nossa última pausa e daqui a pouco o Rebu tá de volta. O Rebu! Oi, galera. Estou aqui mais uma vez para falar da Dilma Rousseff. E hoje eu vou cantar uma música da Valesca Popozuda, Eu Sou a Diva Que Você Quer Copiar, na versão da Dilma Rousseff, que vai ficar mais ou menos assim. Essa aqui a gente já tocou. Essa já tocou, é o de baixo, pô. Tu errou, não, mas velho. Tá ali 18 outro. De março ali. Não, ó. Pô, tem outro aí, pô. O clima tá excelente aqui, viu? Vai embora? É, deixa eu ver. Roberto Barros, tô indo aí contigo, cara. Vamos lá, peraí. Tamo junto. Ouve aí, ó. Não é essa também? Não, toca a música, toca a música. O Rebu! Voltamos, adoro esse jingle da Radio City. De volta com o último bloco do Rebu. Passa muito rápido muito aqui, rápido. Né? Impressionante. Garotinha Keka, temos mais um parabéns aqui pro programa. Impressionante. Você quer acabar com o Rebu, mas o pessoal adora. Muita gente elogiando os comentários do censor aqui. O pessoal fala, sabe as palavras, até porque ele fala a luz de. Impressionante. A luz vem a luz, né? Olha só, aqui um outro mandou aqui, ó. Boa noite, meu nome é Edson, sou aqui de São Vicente. Parabéns pelo genial programa. É o seguinte, aquele viaduto que construíram em São Vicente para a passagem do VLT, acabaram de construir e já tem poça d'água. É mole ou quer mais? É um zero quilômetro e com problema. É uma administração impecável, né? O negócio tá zero, tá com... É como que quase não tem dengue, né? Então não tem problema em poçar água, não é verdade? Impressionante. Deixa eu... A Câmara Municipal do Guarujá acabou de me mandar um convite aqui. Da... Um processo. Não. Da artista plástica Helena Leal. Opa. Vai fazer uma exposição no dia... A vernissagem é no dia 25 de março de 2015, tá? É lá na... Deixa eu ver onde é que é. É que eles mandam no... Ah, aquele número, aquela letra boa, aquela fonte letra. Excelente. Espaço Cultural Vereador Alberto Marques. Endereço, Avenida Leomil, número 291, Pitangueiras. Então, é a vernissagem, dia 25, da artista plástica Helena Leal. O nome da exposição é Planeta Arte, tá? No Espaço Cultural Vereador Alberto Marques, em Guarujá. Agradeço o convite e lá estaremos. Perfeito, garotinho Choque. Aqui neste final de Rebu, temos a visita ilustre do Dr. Joaquim Fernandes, que acho que veio para dar um abraço na gente, ou na Alexandra, não sei ainda, né, por que veio, mas veio. Você veio em mim ou na Alexandra? Me fala. Com sinceridade em você, Claudio. Ah, muito obrigado. É bem que eu desconfiava, olha, mas tudo bem. Claudio, sério. Tá sério. Sexualmente ativo hoje de novo? Comeu um brigadeiro de paçoca? Sabe esse negócio sexualmente ativo? O que me tiraram no sarro ontem no clube? O cara parou de jogar e falou assim pra mim: meu, eu quase bati o carro quando você falou um negócio sexualmente ativo. Incrível, Alexandra, quando você tá aqui, bomba muito esse programa, impressionante. Aliás, daqui a pouco vem De Bueno aí também. Sempre que tem você. Ele aparece do lado. É curioso, estranho isso. Beijinho, né? Pro Denis. Mas... não veio ainda, né? Não, agora que ele sabe e que você tá aqui. O Cunha também, não. O Cunha tá com outra pegada. O Alexandre. O Cunha tá num outro ritmo frenético aí. Bom, vamos embora, Flávio Santana. Oh, por favor, outro sabe. Notícia de última hora. O ministro da Educação acabou de pedir demissão e foi aceito pela presidente da República. Lembra o Cid? Cid Gomes. Caramba! Tem um debate assim, violento na Câmara, a ponto do microfone dele ser cortado pelo presidente da Câmara, o Eduardo Cunha. Ele sai do plenário e vai direto ao palácio agora e já pediu demissão e já foi aceito. Caramba! Parece que ele disse que na Câmara tem 300 picaretas, né? Imagina! Não, e hoje eu ouvi ele no rádio dizendo o seguinte: ele falou. Olha, tem partido aqui que tinha 4 ministérios, agora quer 5, daqui a pouco quer 6. E o senhor, presidente, o senhor é um achacador. Caramba, agora começou. Então você aumenta, vê... Aumenta a velocidade do ventilador agora, hein? Dá outra notícia. Por última, favor. De última hora. Esse negócio que a elite branca está contra Dilma Rousseff acabou de ser espancado, viu, Lupercio? Porque a pesquisa Datafolha mostrou que ela está perdendo a 70%, em média, nas classes em que ganham de de um salário mínimo até R$1.400. Caramba! Acabou. Caramba! Nem no pessoal da Bolsa Família ela está com a maioria. Olha aqui, ó, você não gosta de dar pensamento do dia? Eu adoro. Um ouvinte acabou de mandar um pensamento do dia. Opa, por favor, pode ler aqui. Dá vinheta, Flávio Santana. O pensamento do dia. Quando você estiver pelado e um mosquito pousar no seu ovo, você vai perceber que nem tudo se resolve com violência. Olha, genial! Ah, não tem como terminar melhor. Eu ia falar do Dirceu. É o Luiz Henrique mandou aqui. Ouvinte Luiz Henrique. Sensacional. Chega. Vambora, Flávio Santana, agora Enxaqueca. Seu Lupercio, Alexandre Figueiredo, Dr. Joaquim Fernandes. Amanhã o Rebu está de volta. Vambora, tchau. 1-0-2. Hey everyone, this is Ella Henderson. This is my hit. Check it out. It's called Ghost. Rádio City.